Velho, vamos aplicar passes para quem tiver no umbral, vamos fazer palestra, estudo sistematizado da doutrina espírita, vou pedir para colocarem as apostilas da FEB no meu caixão para a gente poder fazer. Por que, que a gente vai lá ficar chorando, se lamentando? Floresça onde for plantado, nos diz Divaldo Franco. Se a gente está lá e tem pessoas sofrendo, vamos ajudar. E na hora que nós sairmos de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso remorso, vamos nos melhorar tanto vibratoriamente que certamente sairemos de lá. Eu acho que até os obsessores vão fazer tudo para tirar a gente de lá. Então, o umbral, aquela região momentânea, às vezes, de sofrimento, muitas vezes é apenas o apego, o prendimento às posses, às pessoas, o ciúme, doentio, muitas vezes. Então, quanto mais desapego tivermos, mais fácil vai ser a nossa transição. Por isso que uma doença grave, longa, é uma verdadeira bênção para o espírito. Porque através daquele sofrimento a gente vai se desapegando da vida, vai ficar até mesmo desejando ir para o mundo maior, onde seremos recebidos por amigos, familiares no mundo espiritual. Então, umbral, nos diz a doutrina espírita, não é região, é um estado de consciência. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos diz que passou 8 anos no umbral e que lá foi muito bom, muito útil para ele, porque ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo, de muitas impurezas, porque purgatório, a palavra purgatório, significa também limpeza, purificação. O espírito sai do umbral purificado, melhorado, desapegado. Então, meus amigos, se vocês conhecerem alguém que vai estar no umbral, porque eu tenho certeza que ninguém daqui vai, todos somos ou seremos trabalhadores dessa casa, do movimento espírita, do consolador prometido por Jesus há 2000 anos, porque o Espiritismo não é condenador, mas consolador prometido. Então, naquela hora que estivermos passando ou conhecendo alguém que esteja passando pelo umbral, tenhamos a certeza que o nosso Pai é de infinita bondade e que se estão ali é para o bem de cada um de nós. Porque Ele é a suprema inteligência do universo. Se Ele permite que algumas pessoas transitem por momentos de infelicidade, era para que naquela noite escura do sofrimento, da depressão, possamos enxergar o brilho das estrelas, possamos ser curados do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas imperfeições e enxergarmos a grandeza do Criador. Para todos, enfim, poder dizer que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho. No meu caminho, Deus comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta, que me levanta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olho azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza nos traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, num Deus de amor e paz. Vou pela vida cantar, a todo mundo anunciar, o sublime amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar, o amor de Francisco Cândido Xavier, de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Eurípides Bassanufo, que todos eles possam nos inspirar